Estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou Gabriel Souza. E o Riff Service desta semana é o último do ano dedicado a lançamentos de 2018. E vamos iniciar com uma sequência de três instrumentais. E para começar temos Mike Dekleva e do EP Psychedelia. Vamos ficar com a música Love Finds a Way. Para vocês, Mike Dekleva, Love Finds a Way. Thank you. E nesta sequência de instrumentais, após Mike da Cleva, ficamos com Nita Strauss, guitarrista que atualmente faz parte da banda de Alice Cooper. E do álbum Controlled Chaos, da carreira a solo de Nita Strauss, ficamos com a música Here With You. E terminamos esta sequência de instrumentais com Stefan Walters. E do álbum Under Fire, ficamos com a música Under Fire. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com o vocalista do Rat, que aqui nos aparece em carreira a solo. Estou a falar-vos de Stephen Percy, e do álbum View to a Thrill, vamos ficar com a música Malibu. Para vocês, Stephen Percy, Malibu. Late. ışıklar çıkmaz, yollar köldüğüm. Ruhumu kırıp dökerken hatıralar zindan olur, tütür kalleş yıllar. Önüm arkam sağım solum her yer dört duvar. Bir yanım itaat eder, we'll be right back. E após Stephen Percy, apareceu-nos a turca Idil Chagatay. E do álbum Atasler Isinde, ficamos com a música Firar. E terminamos esta sequência com a banda Reach, banda de David Reach, que passou por bandas como Accept e Bangalore Shuar. E do álbum Resilient Heart, ficamos com a música Live Before You Die. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos para um som um pouco mais melódico. E para iniciá-la, temos os A Fire, e do álbum On The Road From Nowhere, vamos ficar com a música Forevermore. Para vocês, A Fire, Forevermore. shadows and caves. I try to buy fires and haze. On the horizon, a holy silver peak. Spirits lifted up to a sand and reach. Search and you'll find a more disciplined mind. Don't look down, courage inside is found. Ride the dragon, climb the mountain. Ride your dragon, climb your mountain. It's all fundamental. Search and you'll find a more disciplined mind. Don't look down, courage inside is found. e nesta sequência de 4 músicas, após a Fire, ficamos com os Sea Wired Band. E do álbum Angel Circuit Engaged, ficamos com a música Climb the Mountain. Continuamos com os Star Chase. E do álbum Afterlife, ficamos com a música Crash and Burn. E terminamos esta sequência com o esperado segundo álbum dos Care of Night, o álbum Love Equals War. E deste álbum ficamos com a música She Leads You On. E vamos agora para uma nova sequência, e é uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com o Stan, que em 2018 lança o álbum Illuminati. E deste álbum vamos ficar com a música Of Battles Lost and Won. Para vocês, 10 of Battles Lost and Won. Nothing stirs in motion like a passionate kiss, stolen at the moment of perfection and bliss. Something unexpected and unspoken wish come stepping from the shadows, and we're reaching for the moon again. Faith can move a mountain, guide a hand or a fist. Love becomes impossible to fight or resist. Mends or ends in heartbreak, but we never give in. Skies electrified, the air is full of wonder, of dreams, realities, of lightning and of thunder. You reach, you climb, spread your wings and fly. Your battle's just begun, this incantation weaves a spell and puts you under. Too late to make the great escape and score the plunder. Are we defined greater than the song of battles lost and won? From whispers of threat, natural born survivors, we perform and duet. Cinderella's always scorned the ball, and yet it plays that old refrain, and soon we're dancing to its beat again. Slaves to our devotions, we are marionettes. Love makes us remember things we'd rather forget. That which makes us who we are holds ever. Regrets. The skies electrify, the air is full of wonder, of dreams, realities, of lightning and of thunder. Climb, spread your wings and fly. Your battle's just begun. This incantation weaves a spell and puts you under. Too late to make the great escape and score the plunder. Are we defined greater than the song? Our battle's lost. And

was I thinking? All this rage, it's the end of the world. Spreading my hatred, I must sound insane to every boy and every girl. Colors are the thing that make the world better. I've been seeing things in black and white. If we'll work together, we can live forever. If we do it right tonight. Look at our oceans, the whales have gone away. Corporations run amok. Look at our planet, now just shades of gray. No one seems to give a fuck. And colors are the thing that make the world better. I've been seeing things in black and white. If we work together, we can live forever. If we do it right tonight. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após 10, ficamos com Revolution Highway. E do álbum Revolution Highway, ficamos com a música Revolution Highway. E terminamos esta sequência com Tenacious D, projeto que reúne Kyle Gass e Jack Black. E do álbum Post-Apocalyptico, ficamos com a música Colors. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao hard rock. E vamos iniciar a sequência com Matt Ninat. E do álbum Matt Ninat, vamos ficar com a música Runaway. Para vocês, Matt Ninat, Runaway. One.

multiverse. E neste Riff Service exclusivamente dedicado a lançamentos de 2018, após o francês Matt Ninat, ficamos com a banda Blow Your Top. E do álbum Groove Control, ficamos com a música Hills of Fortune. E terminamos esta sequência com os Flight. E do álbum A Leap Through Matter, ficamos com a música The Traveler. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com três nomes de hard rock puro e duro. E vamos iniciar com os Bad Bones. E do álbum Eye Rollers, vamos ficar com a música Blood Trails. Para vocês, Bad Bones, Blood Trails. Music grows so deep in your veins. Cause the sound that brings your mind to go away. E após Bad Bones, ficamos com os Roadkill. E do álbum Ruled by Machines, ficamos com a música Looking for Love. E terminamos esta sequência com o som puro e duro com os Chrome Division. E do álbum One Last Ride, que planeiam ser o último da banda, já que a banda vai dissolver-se, ficamos com a música You Are Dead to Me. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos para uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com Palace, a banda de Michael Palace. E do álbum Binary Music, vamos ficar com a música Who's Counting Time. Para vocês, Palace, Who's Counting Time? Sometimes I forget how to breathe, how to sleep on my own. I need your sweet embrace to guide me through the night. I'm not afraid next to you, 'cause you know what to do. You give me strength. Away. Now I can see that the rest of my life starts and is ending with you. Who's counting time? I would rather be lost entirely in your eyes while the world passes by. This heavenly high that I get from you keeps me alive. So who's counting time? Stay by your side every day, every night. I wouldn't ever need another thing until I die. Got tired of nursing a broken heart. I was cynical, I had lost it all. tell me, who's got in time? Who's got in time? Yeah. Yeah, yeah, yeah, Down in a hole, losing the soul you tried to E nesta sequência de baladas, após Palace, ficamos com os ZVP. E do álbum Mothership, ficamos com a música Down. E terminamos esta sequência com os Electric Boys. E do álbum The Ghost World Diaries, ficamos com a música Gone, Gone, Gone. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência acústica. E vamos iniciá-la com Joni Joelle, que aqui nos aparece em carreira a solo, o seu primeiro álbum, o álbum One Voice. E deste álbum vamos ficar com a versão acústica da música Price We Pay. Para vocês, Joni Joelle, Price We Pay. That's fed to you and me. A blanket made of money covers up the lies, and left alone to our demise. Yeah, how much is life gonna cost you? I'll be crying out for mercy, mercy. Truth be told, we live one big lie. Hold on. I was back in the wild again. And I felt right at home where I belong. I had that feeling coming over me again, just like it happened so many times before. Yeah. The spirit of the woods, he's like an old good friend. Makes me feel warm and good inside. And I know his name, it's good to see him again. Cause in the wind, he's still alive. Talking about Fredbear, walk with me down the trails again. Take me back where I belong. Oh, Fredbear, I'm glad to have you at my side, my friend. And I will join you on the big hunt before too long. Before too long. And it was kind of dark, another misty dusk. And it came from a tangle down below. And I tried to remember everything he taught me so well. I had to decide which way to go. Was I alone or in a hunter's dream? The moment of truth is here and now. I felt his touch, I felt his guiding hand. And the buck was mine forevermore. Because of Fredbear, I walk down those trails again. He takes me back where I belong. Fredbear, I'm glad to have you at my side, my friend. And I will join you on the big hunt before too long. Alone when we're in the great outdoors. We got his spirit, we got his soul. And he guides my steps, guides my arrows home. The restless spirit forever roams. And it roams a Fredbear when I walk down those trails again. Takes me back where I belong. Fredbear, I'm glad to have you at my side, my friend. And I will join you on the big hunt before too long. Cause in the wind, he's still alive. In the wind, he's still alive. In the wind, I hear Fredbear. I hear you, Fred. Let's go hunt, buddy, come on. Yeah, hey, Fred, you go up that ridge. I'll go down in the swamp. We'll get that buck. Yeah. Let's go hunt. In the wind. E é com Ted Nugent e o seu Fred Bear que terminamos o Riff Service desta semana. Iniciamos esta última sequência acústica com Joni Joelli e a música Price We Pay. Continuamos com os Gotthard, que em 2018 lançam o álbum Defrosted 2, o seu segundo álbum acústico, e deste álbum foi retirada a música Bye Bye Caroline, música que conta com a participação de Francis Rossi do Status Quo. E é do Status Quo a música que foi inspiração para esta Bye Bye Caroline. Estou a falar da música Caroline, lançada pelo Status Quo em 1973. E terminamos o nosso Riff Service com Ted Nugent e a sua versão acústica para Fred Bear, música retirada do álbum The Music Made Me Do It. E é com Fred Bear que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este vocês já sabem que é o Riff Service. Rock on! Pictures of you, memories from my past, hoping that the pain will end at last. It only seems a moment ago I heard your laugh so clear. I turn around to find there's no one here. Last snow's a world of all. Now hide your footsteps from my door, and I just break down crying. Oh. Suddenly, you're taken from me, and I'm lost without you now. I try to find a way to make it through the days somehow. Echoes from an empty room, we fill with hopes and schemes, only men are open in the stream. You're the warmth of the sun, makes you wish you're ever over and on. Still pray for the reasons why you had to die, the anger wells inside, and I just can't stop crying. Love I share with you.